Objetivo na prática, louvor e adoração. Estandarte representado com o coração. Indicador da vitória após a luta. Prosperidade no futuro mais justo. Utilizado em legiões, facções. Estádio lotado dentro das prisões. Declarado por Moisés no altar. O Senhor é a minha bandeira. Bem mais que um pedaço de tecido no mastro. Nosso reino, nossa nação é incontável. Não simbolizo só meu país, minha cidade. No mapa, no mapa, no mapa. Faço parte de uma enorme família tradicional. Aliançada com os princípios do Pai. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente ou futuro será capaz de separar o amor que vem de Deus, que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor, Salvador. Nosso Senhor, Salvador. Nosso Senhor, Salvador. Nosso Senhor, Salvador. Significam algo que marcou. A minha é branca, manchada com vermelho, paz e amor. A sigla iria coroa de espinhos. A bandeira humana foi presa pela carne, pintada com sangue. Teve a cruz como haste por toda a estrutura. As marcas da batalha, Jesus é minha bandeira. O céu é minha pátria, sem me importar com dia, nem com hora, muito menos o que penso. Alheio que me olha, independente de com quem, onde quer que eu esteja. Em casa ou escola, na rua ou na igreja, chegando ou indo embora. Na facu ou empresa toda manhã, em sua presença com orgulho, reverência. Eu hei de hasteá-la como se eu nunca mais pudesse vê-la pra vida. A fé é minha bandeira. Porque ali tá minha vida, coisa séria. Cada matéria serve tipo um depósito. Usada pelo pé pra realizar um propósito. Móvel sobrenatural, singela. Prova que tudo é possível, homem que vive dela. Que ganha tudo igual Jó, que perde tudo igual Ló. Mas é vitorioso porque deu o seu melhor. Como a figueira nobre que o fogo não consumia. Minha bandeira é eterna nessa dinastia. O amor de Deus tem momentos longevos. Justo vive da fé, é fundamento que escrevo. O corpo sem espírito é morto igual um povo sem bandeira. O inimigo gela ao ver a luta dos meus. Porque a nossa vida em si é tipo um show de fé em Deus.